Que dor que aquele homem estava sentindo. Segurava a mão da sua filhinha de 5 anos, enquanto contemplava o corpo da sua jovem esposa dentro do caixão. Dava dó ver um homem daquele tamanho, chorando como se fosse uma criança. E a filhinha também, segurando a mão do seu pai e chorando. Tinha pouca gente naquela capela. O sepultamento foi rápido. Mas alguém disse: olha, não volte para casa não. Venha passar alguns dias conosco. Mas o homem com a sua filhinha de 5 anos no colo disse: obrigado, muito obrigado mesmo. Mas eu e a minha filhinha precisamos voltar para casa. Nós precisamos aprender a enfrentar esta dor. Então aquele homem tão grande, que parecia tão forte, voltou para sua casa, que nunca estivera tão vazia e tão triste, que nunca estivera tão sem vida. Depois de ficar ali no sofá, chorando, resolveu colocar a filhinha para dormir. Mas a menininha disse: papai, deixa eu dormir no seu quarto esta noite. E o pai disse: lógico, minha filha. E ele pegou o colchão da cama da sua filhinha, levou para o seu quarto, estendeu o lençol e chorou, porque nunca em toda a sua vida ele havia estendido um lençol. E arrumou ali, improvisadamente, a cama da sua filhinha, no chão mesmo, dentro do seu quarto. Apagou a luz e a filhinha tentou dormir ali do lado. Mas de repente aquele homem ouviu os soluços da filha, e a menina estava chorando. E ele dizia: não, minha filha, não chore, não chore. Mas ele mesmo chorava. Como dizer para a menina não chorar se ele, um homem, estava chorando? Como fazer de conta que a vida continuaria normalmente se estava faltando a pessoa mais amada e mais querida? Como dizer para a criancinha não chore se ele sabia que a sua mulher nunca mais iria voltar? A menina foi chorando noite adentro, e o homem tentou consolar a filhinha, mas não conseguia, porque ele mesmo estava inconsolável. Até que, num certo momento, ele disse: filhinha, durma, durma, não chore mais. Amanhã será um novo dia, estará tudo bem. E a menininha, vendo que o seu pai também chorava, resolveu fingir que estava dormindo. Resolveu segurar o choro para que o seu pai pudesse descansar. Daí meia hora, aquele pai, julgando que a filhinha estava dormindo, começou a chorar, chorar baixinho. E ele fez a seguinte oração: pai, meu pai querido, me ajude a enfrentar esta noite. Esta noite está escura demais. E quando ele fez esta oração, fez em voz alta, a filhinha, que ouviu, começou a chorar novamente. E ele disse: filhinha, eu pensei que você estava dormindo. E ela, chorando, dizia: eu tentei, papai, mas eu estava triste por sua causa. Eu tentei dormir, mas eu não conseguia. Aí eu vi que a noite estava tão escura, e eu fiquei quietinha para o senhor poder dormir. Mas o senhor falou exatamente o que eu estava pensando. Essa noite está escura demais, papai. Como é que nós vamos viver? Eu não consigo te enxergar, papai. Está tudo tão escuro. Mas você está comigo, não está, papai? E aquele homem disse: minha filha, eu estou aqui. Mas eu não consigo te ver, papai. Mas eu estou aqui, minha filha. Aí ele se levantou da cama, pegou a menina no colo e deitou-a assim do seu lado e abraçou com força, mais suavemente, e deu à menina a segurança que ele estava ali. Aí aquela menina conseguiu dormir, sentindo o abraço do pai, a presença do pai, conseguiu dormir. E quando ele sentiu que a filha verdadeiramente estava dormindo, ele voltou a orar a Deus. Mas assumiu todo o choro da sua filha. Tudo que a filha lhe tinha dito, lhe passou a dizer para o seu Pai Celestial. E ele dizia bem baixinho: Pai, esta noite está escura demais. Eu não consigo te enxergar, meu Pai. Mas o Senhor está aí, não está? O Senhor está aí, não está, meu Pai? Eu não consigo te ver, mas o Senhor está aí. E naquele momento, como se fosse uma criança, ele sentiu o abraço do Pai Celestial, lhe dando forças para continuar e para dormir. E aquele homem tão grande se sentiu uma criança nos braços de Deus e sabia que o Pai estava presente, o amando mesmo no escuro, e que o Pai Celestial lhe daria forças para continuar. A dor era muito grande, o choro também, mas parecia até que o Pai Celestial lhe dizia naquela noite: meu filho, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aquele homem descansou nos braços do Senhor, tal e qual a filhinha estava descansando nos braços do Pai. Se você está enfrentando uma dor muito grande, se você tem feito a sua cama nadar em lágrimas, se você tem chorado muito e quem sabe até chorado escondido, e se a noite parece tão escura e parece tão longa, e se você sente que a sua vida acabou e não vai ter como continuar, se parece que o seu mundo desmoronou e você tem escondido o choro e as lágrimas, saiba que mesmo no escuro, o Pai Celestial te contempla. Deus não te abandonou, Deus não te deixou, você não está só, o Senhor está contigo, e Ele mesmo agora está te acolhendo nos seus braços de amor. Descanse nos braços do Senhor. A noite pode ser longa, pode ser escura demais, porém o Pai está contigo. Não temas, o choro pode durar uma noite, mas assim diz o Senhor, a tua alegria vem pela manhã.